Ai, direita sacana. Ai, deixa certinha, deixa certinha. Só tem nós dois hoje. Vou ficar aqui, caso o Gabriel não apareça, vou ficar aqui. Ver como eu tô na câmera. Ai. Satisfação! Ai. Olha que peso! Vê se aparece a cabeça da gorda. Eu vou ter na cabeça da sua rola aqui. Não, é você. É você a gorda. Por que ele tá o nome da porra dele de gordo? Ah, é a cabeça da gordinha. E eu procurando, eu ia falar, o notebook tá na frente. Não, eles vão natural a cabeça da gorda. O cara, não, tudo bem, hoje ele vai mostrar a rola. Okay. Vamos ver se tá aparecendo mesmo. Só estranhei o apelido pra rola. Mas quem nunca, né, fez um apelido estranho pra rola? Ah, o pessoal tá nos ouvindo, será? Ah, eu não sei. Ah, aqui apareceu alguém. Eu não tô me ouvindo aqui, Gans. Você não tá se ouvindo, não é possível. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo muito Mas bem. Mas você tá me ouvindo no fone? Eu tô te ouvindo muito bem. Eu acho que você não está me ouvindo no fone. Estou te ouvindo no fone, sim. Mas eu não estou te ouvindo no fone. Será que eu tô surdo no fone? Opa, vamos ver aqui. Vê o meu fone, então. Ah, vê seu fone. Ixi, seu fone tá meio... Então eu não quero mais que fone. Vem aí. E aí? Ai, agora foi? Isso. Agora consegui ouvir. Ai, entrou. Já tem doação aí que eu tô vendo. Tem doações. Já tem doação. É no plural aqui. Já tem. Emerson aí que me mandou uma mensagem no Telegram. Só olhei, deitei de lado, não respondi nada. Fez muito bem. Mas tô bem, viu, Emerson? Obrigado por perguntar. Tá ali, ó. É. Aqui é uma mensagem do Leonardo Eloy. Dá uma olhada aqui. O que você acha? Ah, esse que é o... Bom dia! Da puta, esse que é o arrombado! Bom dia! Expectativa de participar do Chorume. Realidade, vomitando e passando mal. Ah, mas tem banheiro nesse estúdio aqui. É, filha da puta, né, bicho? A gente montava um... O que é isso? Um SAMU ali pra ele. Gostou? Aí, pô, uma UTI móvel. Um atendimento diferenciado. Acho que quem quer participar... Vem, né? Não inventa desculpinha, não. Às vezes deu aquela ansiedade. É. Ai, o que eu falo? Ai, o que eu falo? Ai, vou vomitar. É. Emerson Alves nos mandou Feliz Páscoa. Happy Easter. Páscoa é um bom feriado. Você não acha um bom eu feriado? Eu gosto de feriado, do feriado da Páscoa, mas se fosse fazer a contagem certa, era para esse feriado ser na segunda, né? Por quê? Porque Jesus morreu na sexta. E ressuscitou 3 dias depois, domingo, caralho. Nós estamos perdendo. Como você sabe que ele morreu? Sexta-feira Santa, comemora. 3 dias depois, a ressurreição que é a Páscoa. Porque, tipo, às vezes o cara é morto. Ele só é um dia. Enterra num dia depois. Então acho que. Ali, então morreu na quinta. Talvez morreu na quinta e enterraram ali. O velório. O velório foi de 24 horas ali. Cutucada cutucada na costela ali. A coisa mais foda que tem é você carregar caixão de gordo. Exato. Então, Jesus era delicinha. Já se daí, então o músculo pesa. Então. Daí deu uma esvaziada. Você dá uma tirada nos órgãos ali pra dar uma. Tira um pulmão. Fácil, mais fácil. É. Então não. E outra, esses caras que crucificavam pessoas há muito tempo, os caras têm a manha, né, de como fazer. Porra, não é eu e você que vai crucificar, somos amadores. Somos crucificadores. Exato. Sim. E o pessoal ali nem viu que crucificou Jesus. Crucificou mais um. Alguns sabiam que Jesus. Ah, mas tipo, eles... Outros, alguns até que, tipo, via Jesus de vez em quando, devem ter se confundido e ficado ali numa outra cruz ali, achando que era Jesus também. O cara foi espancado. Não, tava... a cara totalmente desfigurada. É, então. Cara, não, às vezes, sabe, às vezes é. Até Maria chorando no, nos pés errados. Ali. No chão do ladrão. É. Do Thiago, porque tinha muito Thiago naquela. É verdade. Época. Falando nisso, tem outro aqui, ó. Ah, é? Thiago Moretti nos mandou aqui uma doação, mandando delícias da minha vida. Ô, maravilha. Careca do amor. Mais procurado que ovos de Páscoa, só os Duas Vargas. Oh, não é os Duas Vargas. É, o Duas Vargas. Mas talvez o que ele ainda tem é bem procurado também. Ah, é verdade. E tem um negócio, Wesley, só. Vou falar um negócio aqui polêmico. Matheus Mota mandou aqui. Jesus era delicinha. Só o Zop e a Madonna podem dizer isso. Só quem conviveu, né? Só quem conviveu. Mas a Madonna era Jesus Luz. Né? É, agora até esqueci um negócio polêmico que eu ia falar. Já não fala uma coisa soltar dessa. Soltar a bomba polêmica. Fala agora. Agora até esqueci. Não, você não esqueceu. Eu esqueci. Você não esqueceu. Esqueci. A gente falava de ovos de Páscoa, de crucificação, muitos Tiagos. Eu não lembro o que eu ia falar, desculpa. Então eu vou lembrar uma música do Tiago, talvez vai te ajudar. Por favor. Pedro, João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Ó, lembrei. Opa! E falando aí em cristianismo, temos ele aqui, Gabriel Asbar. Será que ele nos... Gabriel Asbar. Ah, infelizmente... Então está ouvindo. Feliz Páscoa para você, viu? Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa para o seu ovo também. Você ganhou chocolate só da eleita dos seus afetos na vida, chocolotra. Você pode comer chocolate? É uma coisa por aí, né? É polêmico. Eu posso comer chocolate hidrogenado. Chocolate vegano. Chocolate vegano. Pô, hidrogenado é foda. Hein? Chocolate vegano é um cacau que ele mastiga. Ele ganhou o cacau. O bom que já tá no formato de ovo de Páscoa. É verdade. Já facilita. Mas sem a... Mas não sei se entregar só a casca. Mas você não pode com recheio. É verdade. Mas dizem que o recheio do cacau é o que faz o chocolate, né? Não a casca. Mas é que o chocolate você não pode. E o cacau é muito gorduroso, não sabe. Exato. Verdade. Aí é dois pulmões que deixam ele funcionar aí, por causa de uma colheradinha de cacau não vale a pena. Mas você entregou presente de Páscoa, Gabriel Asbar? Não, na verdade que essa... Toda a correria aí de mudança, etc. E eu estar meio adoecido esses dias. Esses dias. De 92 para cá, né? Nos últimos 90 mil dias. Esses últimos 3.650 dias. E contando. 10 anos. Okay. Mas daí eu tinha esquecido, cara. Mas ontem eu comprei um presente de Páscoa e entreguei. Mas não comprei ovo, não. Porque ovo é ridículo de caro, cara. Muito caro. Mas como tudo é ridículo de caro, né? Na atualidade. Sim. Mas um ovo tá custando mais que 1 quilo de carne, cara. É verdade. Então ele comprou 1 quilo de carne. Exato. Moldou um ovo. Na verdade, eu peguei 1 quilo de carne e banhei em chocolate. Quilo de moela. Na verdade, ele fez um rocambole. Falou que era ovo de Páscoa. Um grande quibe. Quibe de Páscoa. Um concreto. Um grande concreto. Aí tá bom. Você só entregou chocolate para a Bia ou você entregou para toda a sociedade cristã em torno da sua casa? Aqueles 4 quilômetros de raio ali que você atende normalmente como neopentecostal. Não, só pra mim. Eu acho que na Páscoa você tem que ter o foco. Filho da puta religioso não merece nada. Filhos de Madalena. Você já se viu do presente religioso na Páscoa? Que coisa de Deus. É verdade. Tem toda a razão. Esses descendentes da puta que Abraão comia, rapaz. Então, é o Abraão que vai matar o próprio filho lá? Sim, verdade. Claro, né? Não, porque ele comeu uma puta lá também, né? Você acha que alguém que... Quem não comia? vamos julgar isso aqui. Mas só ele que comia no pelo. Ele que ia ter um filho com as putaiadas. Tudo Abraão Júnior. Malditos árabes. Os árabes veio dali, pô. Por isso que nem quiseram seguir o outro lado. É. São primos, né? Primos. É, por isso que foi uma prima, né? Todo mundo fala, é prima. E aí? Temos uma doação aqui de Jéssica Santos. Jéssica Santos. Uma porca nojenta de gostosa. Nem conheço, né? Jéssica Santos. É uma gostosa. Como você tá sabendo disso? São Paulo. Ah, pô, mas você vai ter até o endereço? Meu Deus. Eu tenho. Ela mandou pra comemorar o Easter. Ah, Páscoa, Easter, né? É Páscoa. Páscoa. O Easter, que é o Leicester. Comemorar o lado do Leste. Você vai comemorar o Leste. Vamos comemorar o Oriente. O Leste. Como estamos falando aí de árabes, comemorar o Oriente. Tá tudo encaixado. Exato. Careca do amor. Eita. Ovo de carne é de graça. Pinto é de graça. Pinto é de graça, isso aqui. Bucetas custam caro. Bucetas são caríssimas. E por isso você tem que dar ovos de chocolate também. Por isso. Ou barras de 2 quilos ali para falar. Que, né? Vocês vão fazer junto ali um vaso de chocolate. Exato, um ghost de chocolate. Isso. Acho que eu vou lá buscar uma água. O que você acha? Mas pega da líquida, por favor. Tudo bem. Uma água pascual. Isso, uma água pascal. Isso. É, tudo bem. É maravilhoso. Você conversa com o Gabriel Asmar? Eu vou conversando com o Gabriel. Você faz a sala para esse menino? Faço, claro que faço. Ele tá se sentindo sozinho. Faço a chuca também. Para ou com? Chuca dupla. Para /com. Tá. Muito bem. Chuca é uma questão estética também, né? Então, não é estética. Higiênica, você acha? Não, higiênica é o de menos. Mas eu acho que é mais um... Pensei em você. Ah. Pensei em nós. Não é pensei em mim mesmo. Estético é pensei em mim mesmo. Acredito que sim. Então a chuca é pensei... É uma coisa mais... Me preparei. Sou o Batman. Esteja Sprontas. Batman faz a chuca, bro. Mas a chuca. Tá sempre preparado. Ele é um cara preparado. E ele não sabe quando que vai ter que ele soltar o boda. É, né? Verdade. Às vezes, pô, não tem como vencer o Bane. Bane é fortão. Como que eu vou convencer? Eu vou pegar onde ele não espera. Onde ele não espera. Você pode comer meu cu. Mas, deixa Bate, quê? Como que é, Bate? Liberta a gota, você come meu cu. Cara. Não, pera. Libera o quê? Libera o quê? Ele fica confuso. E a gente nem precisa dar o cu, ele já apanha. Mas depois dá, porque bate uma e bota em palavra. Não, isso é verdade. É, então, às vezes... Os dois brigando num prédio. É o seguinte, Ben, eu não vou dar conta. Come meu cu, mãe. Eu não tenho poder. A única coisa que eu tenho aqui é pra pegar você na surpresa. Esse é meu poder. Eu tenho meu cu. E limpo, hein? Limpo. E aí, mantenho limpo. Chucado. Tô pronto. Chucou. Não, isso desestabiliza qualquer pessoa. Não, nem só o bem. Né? Até durante o sexo. Exato. Desestabiliza. A pessoa olha e fala: hoje vai ter cu. Você, opa! O passivo já canta essa. Hoje tem cu. Você não sabe. E é o meu. Imagina numa luta em cima de um prédio, raios ao fundo. Cara, não tem como você não perder essa luta. Não é nem culpa do Bane. Não é falta de preparo do Bane, não. Não, é excesso de preparo do Batman. Será que ele se condicionou a sempre que ele vê o bate-sinal, ele faz a chuca? Porra, porque ele não chega imediatamente, sim. Né? É. Porque ele não tinha entendido que era basicamente só para chamar ele. Ele pensou assim, ó, estejas prontos. É isso. E aí ele já faz. E é um cara que limpa sempre... Ou o Alfred faz pra ele. É, cara... Você tem um mordomo. Não existe... Ah. Não é nada sexual na hora da chuca. Não. Às vezes é um favor ali. Ah, mas ninguém disse que tem algo sexual. Não, mas é porque eu pensei. Mas se você tem um mordomo... Um mordomo... Ele trabalha basicamente 3 vezes por dia, quando você tem 3 refeições. Então, essa ele tá parado aí. É, então, do seu lado. Então você tem que atribuir funções ali pro cara. E o Alfred deve ganhar bem, caramba. Porra, é a puta mansão. Exato. Só ele funcionando. É só ele. Ah, acho que deve, no mínimo, deve tirar uns 3 mil por mês. É, livre. É assim, não, pro bolso. Então, porra, fazer a Xuca tá entre esses. Aliás, fazer a Xuca do Batman. Pode ser. Ah, mas outra. O Batman também é delicinha. Ah, sim. Mas cheio de cicatrizes. Isso faz ainda mais tesão. Você gosta de cicatriz. Você é uma gorda tarada, né? Você é uma gorda safada. Eu vou lá buscar. Vai lá buscar enquanto leio o Matias Nunes. Pro Zop pedir água pelo iFood. Peraí. Ah, 10 conto pro Zop pedir água pelo iFood, já que o Ganso não vai buscar. Porra, não, mas o mais engraçado seria pedir água pelo iFood e daí quando o cara vem entregar uma água quente, né? Ah, sim, uma água ambiente, ele não... fala, pô, aí agora toca pedir gelo pelo iFood. Porra, daí chega derretido, daí chega água gelada. É. Mas já não é mais gelo, né? Aquela primeira água vai continuar quente. Ó, do Ismael aqui, ó. Pela empolgação do Zop, a Jéssica já confundiu ele com o Ganso. A outra doação da Jéssica aqui. E deixa eu fazer um questão aí. Por favor. E, o senhor parece que mandou uma mensagem ontem no grupo falando que tinha convidado e parece que não tem ninguém. Ah, mas o convidado é o... É a bicha má aqui do Leonardo Eloy, que falou, quero gravar com vocês, vou estar passando por Americana, quem que eu tenho que matar pra isso? Eu falei, não, você vai estar passando por Americana, vamos lá gravar, né? Daí ele manda mensagem, ontem, devia estar bebendo, né? Que talvez não ia conseguir vir. Mas eu falei, talvez, então tem chance de sim, né? É, sim. E daí hoje cedo falou que tava, ai, tô com dor no estômago, ai, dei meu cu a noite inteira, não posso, não vou conseguir gravar em pé. Eu falei, ai, tá bom, vai. Às vezes tem coisa que é melhor, viu? Que aconteça dessa forma. É, até uma benção isso. É, eu acho. Nossa, aqui tá fresca, hein? Timete! Filha da... Ah, Gabriel, veio pelo iFood, sim. Ah, vocês estavam falando do Leonardo Eloy, onde eu fui pedir uma dica de jogo pra esse, cara. Red Dead Redemption 2. Aí esse cara falou, pô, esse aí é o melhor jogo de todos os tempos. Você tem uma ideia, o jogo é tão perfeito que quando faz frio, as bolas do cavalo encolhem. Quando faz calor, as bolas do cavalo incham. Eu falei, porra! Uma bela dica de jogo. Qual a definição de jogo perfeito? A questão, pra mim, não é nem essa. Ele pode ter os quesitos dele, mas... Ele mediu o pico, ele deu um zoom bem grande. Ah, as veias. É, pulsa. Olha o pau desse cavalo. É que você não viu o saco do cavalo quando ele tá excitado. É a única coisa que ele repara no jogo. Olha o pau do cavalo quando ele tá correndo. Olha só. Olha que definição de jogo. Olha que veiudo, Não sei do que você tá falando. Red Dead Pintation do cavalo. Mas tá bom, vamos começar essa. A Jéssica mandou uma outra doação aqui falando: carai, leve meu dinheiro. Hoje vai ser do jeito que eu gosto, seus gostosos. Nossa. Entendeu ou não? Agora isso me botou uma pressão tão grande nesse episódio. qual o jeito que ela gosta, assim? Acho que é desse jeito. É do jeito merda. Espero que seja do jeito bem merda. Porque, a partir do momento que falou vai ser, vai o que ser. Tiver que ser, será. Exato. É. E o que, vai, o que for é o que ela gosta. E não importa o que eu faça, que vai ser. É isso. Não sei como não ser. Eu acho bom, isso. Bom dia pro lindo do Osbar e pro Ganso. Não falo com carecas. Nossa, quem essa? Mandou isso? O João, quem João é? Souza. Quem é essa danada? Ah, então, bom dia. Dá bom dia, Ganso. Bom dia. Não posso dar bom dia pra ele. Peraí, deixa eu ajeitar os negocinhos aqui, né? Ô, Zavaninho aqui, bom dia, meus lindos. Muitos ovos de Páscoa na boca hoje. Eu sempre penso que o Zavanini fala de um jeito sensual nas mensagens. Ah, ele escreve sensual. Ele escreve sensual. Imagino que ele tá sem roupa. É, eu imagino. E ele aquele assim, vento batendo no peito dele. A caçota pulsante. eu sempre penso. Menos assim. O pênis mole dele é aquele pênis assim, duro. Aquele pra visita. Não tem pênis mole, é sempre meia bomba. Né? Meia bomba é mole. Meia bomba. Falando em pênis meia bomba, a gente que é acostumado a comentar a política brasileira aqui. Certo. Em breve vamos voltar aí a comentar a política. O terceiro turno. Nacional. Mas, Wesley Zop, alguma. Você que é experiente nessa área de bruxismo. Não é bruxismo, não. Pênis molense. Sim. A palmolescência. Pau no, não durabilidade. Porque tem a palmolescência e a palmolescência. É, isso. É entre os dois. Que é uma pessoa muito flexível. Gosto de responder. As pessoas reconhecem meus talentos. Você não tem tanta rigidez. Eu sou uma pessoa sou mais flexível. Vamos dizer assim, há muito tempo. Flexível. Muito obrigado. Eu tava achando que eu tava meio travado, mas sou bem flexível. Essa semana foi colocada uma polêmica em torno da política brasileira, política monetária, econômica, social. Fiscal também. Onde? Fiquei até interessado, eu nem tô sabendo disso. Então, aqui a gente é quase o Bom Dia Brasil. Agora. Onde? Mas é Bom Dia Americano. Onde o Exército Brasileiro recebeu uma verba para comprar Viagra. Ah, sim. E, até aí, tudo bem? Porque às vezes você não consegue endurar o pau olhando só homem. É. Às vezes não é para isso. Mas não é essa questão. Ah, tá. E às vezes você só consegue olhando homem. Exato. Mas essa não é a questão. Mas foram compradas também próteses perianas. Muito bem. Você já vai pôr uma prótese. Por que você vai pôr uma de 10 centímetros, Wesley Zop? Você tem que pôr uma de 30 centímetros, Wesley Zop. Entendo a sua ignorância. Entendo. Não, eu assim, se eu tô lá, na fila do Hospital do Exército. Caí lá. Você tá lá. Entrei pra Marinha, vamos supor que eu quero ser Marinha. Tá no Exército, não, Marinha. Marinha. Nas Forças Armadas no geral. Tá. Tava na Marinha, fiquei bem de calça branca. Dei meu cu a rodo, porque Marinha era isso aí. Não, mas não só na Marinha. Não, mas na Marinha. Na Marinha que tem calça branca. É verdade. Entendeu? Na Aeronáutica você não tem calça branca. Você dá uma borrada lá, que você voando a Mach 3, pô. Você dá uma cagada na mão. Eu nem preciso usar calça. Ninguém vai te ver lá dentro. Você pilotando, rapaz. Você se conhece. Você sabe que você é incapaz de pilotar alguma coisa. Mas você sabe que fazendo essa ligação que você falou, quando atinge Mach 3 o cara se borra, é real, porque a Gillette Mach 3 é uma bosta. Daí ele lembra disso, né? Sentido. Mas tudo bem. Tá. Tô ali. De repente, tava na Marinha comendo tanto meu cu que eu nem sei mais pra que usa o pito. Tá. E aí, vou pôr uma prótese peniana. Muito bem. Aí o cara falou: e aí? Assinale as alternativas aí. 10, 20 ou 30? E aí, por quê? Mas, por exemplo, a prótese que está falando ali não é próteses que vão... que vai introduzir ao seu pênis. Ali é só apenas um... são consolos. São consolos penianos ali. São aqueles... as próteses que, nas quais você vai... como que eu vou falar? Introduzir em seu corpo de forma masturbatória. Ah, não é? Não, Wesley. Acho que você está incorreto. Será? Será que eu estou incorreto? Eu acho que é aquela que faz tipo o balãozinho. O papel do pênis. Aquela que o papel do seu pênis. Aquela que faz tipo, sabe quando você, ó, você vai por dentro da linguiça e coloca o seu dedo assim, ó. Que agonia, que vai substituir a caneta Bic ali pra fazer volume. Nossa, tá. E por que você não escolheria de 10 centímetros? É o dobro do que você tem. Não, pô. Eu já vou tá aumentando o pênis com dinheiro público. Aumente tudo. Sim, mas daí você não tem... talvez... passa a linha de metrô completa. Mas já. Talvez você não tenha capa. Pra encapar 1,50. Mas né? Será que a ciência não chegou nesse ponto ainda que, não tira a pele do pé e vai encapando? É a do pé, né? A do pé é mais parecida com a pele do pau. Né? Por causa do olho de peixe que tem. Isso com certeza, parece uma sola de peixe. Tira uma orelha ali, ó, encapa, põe a capa na cabeça. Um grande Frankenstein, né? Mas tem 30 centímetros. Mas agora tem 12. E agora? Entendeu? Então, eu não sei. Você deveria estudar mais esse tema aí, pra nos informar direito. Eu achava que o Viagra em si, é pra eles irem com aquela pau da adolescência, poder comer qualquer cu que tiver pra frente. E quando forem pegos, e claro, todo mundo às sabe... às vezes vão lutar contra o bato. Vai precisar. É, vai precisar de uma pau da adolescência pra enfrentar. Vamos comer seu cu. Falo, mas meu pau já tá duro. E pau pra comer cu tem que ser pau latejante. Porque ó, pau de segunda já não come cu. Não. Pau de segunda-feira. Você acorda desanimado. Acorda meio mais flexível. Acorda mais flexível. Então vamos começar esse episódio aqui. Ah, achei que já tinha começado. Porque já vi que o tema próteses perianas, o Wesley Zobb não está pronto para falar. A pesquisa está incompleta ainda, Gabriel Asmar. Não é questão de não estar. Ele está muito treinado. É, não está, não está. Ele está muito mole nesse tema aí. Besuntados na manteiga, estupradoras de lobo, tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada, que você pode acompanhar em youtube.com.br/chorume, chorume com X, ou pelo nosso site chorume.com.br, que de vez em quando sai episódio, assim, a cada 6 meses, sendo que aqui no YouTube sai a cada um mês. Então tá tudo dentro do planejado. E aqui nessa bela manhã temos ele, o careca das próteses perianas, o Wesley Zobb. Ah, cara, não vejo a hora de colocar essa de 10 centímetros pra ser o novo Kid Bengala branco, cara. Porra. E temos ele aqui, o Kid Bengala Branco atual, Gabriel Asmar. Pô. Eu tinha te mutado aqui, Gabriel Asmar, desculpa, viu? Ah, muito obrigado. Você fala de novo. Que, na verdade, eu fiquei sem palavras. Então... Tá. Eu só queria entender se o Zop quer ser o novo Kid Bengala da Bengala Branca ou o Kid Bengala Branco. É, uma coisa leva a outra. Tá, tudo bem. É, porque tem o negão da Rola Branca, né? Ah, não, eu jamais conseguiria ser o negão da Rola Branca. Ah, mas tudo bem, tudo bem. E eu gostando aqui, Douglas Domiciano Ganso, é um prazer estar aqui nessa bela manhã de domingo, manhã de Páscoa, onde aí a gente já lambeu nosso corpo em chocolate. Hoje eu não tirei a camisa, porque deu uma esfriada, né? Não, tá geral aqui. A atmosfera tá um pouco mais baixa. O que foi, Gabriel Asbar? Não escutei o que você falou. Tem que dar uma fechada na persiana, né? É, ouça que tá frio. Eu dormi até de lençolzinho em cima das minhas nádegas. Gostaria que vocês imaginassem isso. Por que só em cima das nádegas? Ou tava em cima do corpo todo, inclusive das nádegas? Não, mas é que nas nádegas, eu dobro ele e coloco em cima das nádegas pra ficar aquele negócio meio sexy, meio, né? Parecia que ia ser massageado. Quero ver. O que será que eu quero? Ai, aqui, será que dá pra ver? Não, ai, dá pra ver. Ah, a bola tá ali embaixo. E aí? Será que tem? Será que é o Brad Pitt de buceta? Será que é? Porque eu sou de costa, parece o Brad Pitt, entendi. De buceta. De buceta, sim. Ou é a Angelina Jolie de pau? Será que é? É um mistério. É um mistério. Mistério. Exato. Porque o que revela é a nádega, né? É. Tá certo. Perfeitamente, Wesley Zop. E aí, o que temos de recado aí até agora? Algum que vale a pena eu perder meu tempo? Todos valem a pena. Nossa. Tá aqui o Leonardo Eloy justificando com uma doação. Vou contar a verdade. Minha noiva não deixou eu ir. Muito bem, certo aí. Mas tem que. É isso aí. Você tem que admitir até onde que. Mas vai a sua jurisdição. Aí, né? É, relacionamento é um eterno deixar as pessoas irem no lugar. O problema, vou ensinar uma dica para Leonardo. De relacionamento? Eloy. De relacionamento. Gosto. Pô, e não só para Leonardo Eloy, mas para todo o Brasil. Mas usando o Leonardo Eloy como cobaia da sua explicação. Não, é um jovem aprendiz, né? Observou muito bola de cavalo em jogo. Coitado, é um coitado. E não sabe ler aí a sociedade. É. Quando você está num relacionamento e você quer ir num lugar sem a pessoa. Você não pode parecer que você vai se divertir. Ah, então você tem que falar que é tipo uma obrigação. E que lá é uma coisa chata, isso, maçante. Você fala, vou ter que ir lá. Você não acredita que me aconteceu. Nossa, esses caras estão enchendo o saco pra ir lá. Nossa, agora eu tenho que ir lá naquele puteiro. Nossa. Fazer o quê lá? Exato. Porra. Você sabe que eu não me divirto quando você não tá junto. Exato. Sabe que eu, não é que eu gosto de puta. Porra, hoje que porra, nossa, preferia, sei lá, me matar do que lá. Aí, não, daí, a pessoa já libera você pra ir. Porque fala, porque você não vai se divertir. É, entendeu? A pessoa no relacionamento não aceita que você se divirta. Ela acha que você, ela é a única fonte do seu viver, entendeu? Nossa diversão. Exato. E aí, quando você volta, você não pode falar, ó. Foi legal pra caramba, me diverti. Nossa, quanto striptease! Porra! É três pessoas chupando meu pênis ao mesmo tempo. Pegaram chorando na minha cara. Nada. Fala a verdade, mas. Nossa, me senti Abraão comendo puta sem camisinha, caralho. Ai, todas eram cabras pra mim naquela hora. Não pode ter essa empolgação. Tem que falar, porra. Nossa, eu não deveria ter ido, foi uma bosta. Acabaram com meu pau, esfolaram meu pau. E agora, R$70 em pogloss, antibiótico, pô, entendeu? Então, penicilina. É, tem que falar, ó, não curti, eu tenho que trabalhar, pô, entendeu? Então é assim que se fosse a base do... Tem que ficar. É, entendeu? Agora Wesley Zop terminou um namoro de 8 anos por causa disso, porque se divertia. Entendeu? Porque era... Uma vez... era jovenzão. Uma vez que viu eu indo numa despedida de solteiro. Se divertiu, tá vendo? Pronto. Pô, sorriu longe da namorada. Onde já se viu isso? Sorriu conversando com outra pessoa no churrasco. bicho. Mostrou que é vivo por dentro, que ainda bate o coração nesse poço de gordura. Ah, não, tá terminado, entendeu? Então... Não, não me serve mais. Exato. É isso. É verdade. Tá, entendeu? Então, uma dica para o relacionamento saudável aí, para você aí poder não se seja divertir. Seja feliz. Oi? Não. É isso. Seja feliz, né? Seja feliz e escondido. Não, e disfarce a felicidade com tristeza. É, exato. Com nojo, com asco. É, você não pode mostrar a felicidade. Um exemplo é a gente sempre admirando, quando éramos da mesma família, admirávamos outras espécimes femininas, falando porca nojenta. Falamos porca nojenta, porque você não vai falar que gostosa. Não, pô, entendeu? Imagina lá dentro como ia ser. Nossa, né? Imagina gozando naquele útero quente, né? Você não pode falar uma coisa dessa. Não pode falar isso. No jantar de família, não. Pra vó. Não pode. E querendo que ela concorde com você. Imagina, se coloca no meu lugar. Vai ser mal interpretado. Então, por isso a gente não repetiu essa cena. E começamos a falar porca nojenta. E começamos a dar remédios pra avó. Parecia que ela tava louca mesmo, internada. Hoje faz 10 anos que tá no hospício. Mas aí é detalhe. Isso é só detalhe. Entendeu? Por mais que ela grite, que ela não é louca. Tá, mas todos gritam isso. Acaba ficando mesmo. E ela parece bem infeliz lá, o que mantém essa ideia, né, coerente. Se ela tivesse feliz no hospício, tinha um tirado dela de lá. Então, e dela triste lá, se debatendo, eu vou falar, então, fica aí. Então tá bem. Então você tá bem. Pode se divertir. Muito bem, acho que essa é uma ótima dica de relacionamento. Tem melhor. Para as pessoas, viu? Tem até uma outra dica aqui também, que o senhor Eleanderson mandou aqui falando, Eloy ficou vomitando por causa do bocaque que o Zop disse que era obrigatório para participar. Só explicar, é que o Eleanderson é juvenil, não, né? Quem vomita no bocaque é o pau, não é a pessoa. E o Zop sempre falou, na hora do bocado, fecha a boquinha, né? Esconde o sorrisinho. Não, fique feliz no bocado. Ainda mais se você tem noiva. E quer manter o noivado. Então, tem essa situação também. Mas então vamos para os nossos recadinhos. Chupa pau e dá o toma. Muito bem, os recadinhos são como orume.com.br/padrim, fazer aí uma doação, ou então pelo Pix, pix@chorume.com.br. Não estarei lendo aqui ao vivo porque meu celular está sem bateria, mas não é. Sem battery. Sem battery, no battery. Então você pode ir lá doar pra gente continuar todo o vapor do Chorume aí, que é o que estamos, rapaz. Porra. Tá todo vapor, porque vapor é uma tecnologia antiga, tá? Quase ninguém mais usa. Mas impressionante. É impressionante. A gente utiliza. Então, porra. Você vê um trem a vapor a cada, sei lá, 20 anos, então é a mesma coisa que o Chorume. Porque é quando você vai no museu, né? Exato, assim. Você vê uma réplica, uma maquete. Feita pelo Osmar, assim, que ele gastou 10 mil reais para fazer e cobrou 200, cara. Mas é assim que funciona o mercado das maquetes. É o excesso de amor pela arte. Quem ganha dinheiro é quem compra a maquete. Alguém tem que sair da vantagem. O único mercado que o comprador gasta menos do que o vendedor. Então o melhor é não fazer, é revender a maquete. É o maior mercado de filantropia. Exato. Gabriel Asmar, você tem algum recado para passar aí ou não? Não. Algum de vocês esteve lá no Iaizópio? Quem foi? Sim, eu fui lá. Ah, óbvio. Eu estive há milênios atrás, então o Zop deve ter ido. Eu fui. Uma semana. É porque eles marcam a gente lá, eu só ignoro só. Ah, então. Eu tenho mania de responder. Né? É porque eu ignoro tudo. Eu ignoro tudo, todos e por aí vai. Acho que você tá falando até meio, parece com tristeza no coração. É porque, assim, eu sou triste. Ah, é por isso. Porque a Jô não pode saber. Exato. Aqui. Exato. Vai que ela tá assistindo isso aqui. Ela tá assistindo. E aí, Wesley Zop? Então, foi lá no Iaizopeu, a gente gravou no... Nunca ouvi falar dessa bosta. entrevista com gente famosa, rapaz. Ué. É isso que é podcast. Ué. Agora os caras ficam inventando joguinho, joguetes, jogatinas. Não, não faz isso, não. Jogonhas? Que porra é essa? Esses tempos atrás, eu descobri um negócio pior do que esse. Duas verdades e uma mentira. É ou duas mentiras e uma verdade. É um só desafio. Mentiras. Só mentiras ou aquilo? Ridículo. Os caras estão querendo fazer o quê com o mercado de podcasts? Algo diferenciado, algo bonito e bacana? Não, tem que entrevistar, rapaz. Todo mundo sabe. Tem que fazer 20 vezes a mesma entrevista, só mudando o canal do cara, rapaz. As mesmas perguntas, as mesmas historinhas. É claro, isso aí, é isso que é podcast. 4 horas de entrevista, rapaz. É isso. Isso que é um podcast. O pessoal não entende mais. Não. Essa tendência tanto é verdade que, por exemplo, o Zop. Zop já tem 2 podcasts, então ele pode 2 vezes ser entrevistado. Ah, com as mesmas perguntas. Exato. Com as mesmas perguntas, só que não, é um episódio novo, porque agora um é do Furuma, outro é do Mundo. Exato. E ele tem 2 podcasts, ele pode se entrevistar. Então é só ele falando com ele. Zopeu e chorou no crossover. Exato. Só eu. Sua cara, porra. Põe meio cenário. Exato, pô. Vai ficar ótimo. Pô, não tem como dar errado isso. Estamos inovando aí, como sempre, não é? Então, já que não tem mais nenhum recadinho, vamos então para o título desse programa. Sem mais delongas, sem mais moras, sem tutti-frutti, sem beetlefly, Gabriel Asmar, qual é o tema desse episódio? O tema desse episódio é o que você diria pro seu eu do passado. O que você diria pro seu eu do passado? Tá vendo que seria mais ou menos uma entrevista com a gente do passado, só que com a gente do presente falando coisas do futuro pra nós do passado, rapaz. Boa. Do Anjos da Alegria no Ar, pô. Exato. Isso também só é possível graças ao nosso patrocinador. Água fresca, cara, rapaz. Fresca. É, não é a nossa marca também, pode ser que ajude. Nem 5 horas de gravação. Não, são muitos recados que a gente dá pro nosso passado. Eu não tenho tanta coisa assim porque eu tô no meu auge, né? Quer dizer que eu, meu passado fez algo certo. Pô, mas hoje não pode durar muito, porque eu ainda vou fazer um Beetlejuice. Porque vou fazer uma moqueca camarão ainda hoje. Ah, uma moquequinha. Então, pô, não posso demorar muito tempo. Você não comentou nada comigo, eu já tinha combinado um almoço em outro lugar. É, não, eu sempre espero você falar que marcou um almoço pra comentar, assim. Porque agora eu sei que você não pode ficar, infelizmente. Ah, mas sem me convidar, então. Não posso falar. Não posso falar. Vai que era hoje, daí você, né? Ia ficar. Não, eu não tenho como ficar. Não, ainda bem. Não, peraí. Quer dizer, não era, ainda bem que eu não chamei. Então. Ah, ainda bem que não chamou. Então vamos para esse episódio, conversar com o Suel do passado, mandar aí um recadinho através das cápsulas do tempo. Você sabe que a genialidade aparece em momentos assim inoportunos. Né? Ah, isso é verdade. Então, ó, acabei de pensar um nome muito melhor para esse episódio do que esse que você inventou, Wesley Zop. Seria Cápsula do Não Tempo. Do Não Tempo? É, Cápsula do... Porque você tá mandando mensagens pro passado, não faz sentido nenhum, entendeu? Porque se você enterrar uma cápsula do tempo, não é alguém do passado que vai abrir. Entendeu? Seria uma cápsula do não tempo. A cápsula do não tempo. Pode ser. Mas foi uma mensagem. Escrever num quadro, né? Pode ser. Pode nem tá enterrado. É porque dá enterrado, dá tipo um trabalho a mais pro seu eu do futuro. E pro futuro lembrar, né? É. Ah, não, eu lembro. Ainda mais se for enterrado num buraco feito pra poste, porra. É, pô. Ah, lá deve ter algum recado. Sempre contrato profissional. É o que tá escrito lá. Não sei se o cara é tão profissional, porque o meu poste ele é completamente torto, viu? Mas eu falei, eu mencionei isso. Não, não. Porque o poste é torto. Ele, sei lá, ele deve ser uns 10 graus torto, assim, semelhante ao meu peito. 10 graus torto, Asmar, fale comigo aqui. É pouco torto? Não, mas 10 graus torto, pro cara ter reparado isso e pra ele trazer à tona, é porque ele sabe que o profissional acabou fazendo o serviço e ele não. Então ele quer achar o defeito ali. Eu já tô preparando o Gabriel Asmar, que vai ter que fazer um projeto pra frente dessa casa, incluindo um poste torto, porque e parecer é... É legal ter... Era pra ser torto. Exato. Parecendo que eu não vou desentortar esse poste. Motivo, pode ser motivo Itália, né? Pisa. Pode ser. Mas, então, vamos começar esse episódio aí. Você falou espera? Não. Você falou espera pra mim? Eu jamais falaria. Ah, bom. Porque espera é uma palavra que eu não aceito nesse... você já viu aquele filme lá, A Coisa Que Você Não Aceita de um Milagre? Você não viu? Legal aquele filme. Eu nunca vi. Eu tô ignorando todos os filmes do Will Smith agora, que ele é um canalha. Ué. Tá bom. Pera, mas do Will Smith. O Wesley Zop. Você que hoje... Sim. É uma gordona careca. É verdade. É isso que você... Você é uma bicha gorda. Uma bicha gorda. Você é uma leitoa mal comida e mal paga. É verdade. Mal comida por quê? Porque não dá pra chegar nesse cu direito de tanta banha que tem essas nádegas. Banha e espinha. Bunda pra ter espinha. Não tem pelo pra tapar espinha. Não. Quando nasce um pelo, encrava, vira espinha. Porra, aí é foda, hein? Mas e aí, o que vou passar minando. O que você olhando para o seu Wesley, você diria? Eu queria entender como que a gente vai chegar feito um espectro para dar esse recado, ou a gente estará lá? Estaremos lá no passado para dar o recado? Ah, eu não faço ideia, porque quem deu esse tema foi você. Sim, mas eu quero entender como que vocês pensaram nisso. Você quer tentar entender sua mente. Não, como que vocês... A gente tá tentando isso. Mas tá, eu imagino... Imagino que a gente é boa. Você queria bater uma punhetinha pra se vontade pra bater punheta quando vê outro careca barbudo, é isso? Mais uma vez esse plano. Não, isso é sim, mas não era isso que eu tinha pensado no tema. Talvez eu inconsciente, né? Não, você não vai poder alterar nada no passado. Não é alteração. É querer fazer. Vou tentar. Eu vou te falar, então. Deixa eu te ensinar a dinâmica. Você disse o que você imaginou. Você vai chegar numa loja de viagem no tempo. Ah, sim, eu não sabia que era popular. Então, sim. Achei que fazia parte das nossas invenções. Só que pra você viajar no tempo, você tem que vestir uma fantasia. Ah, então eu vou chegar fantasiado de algo que me chamaria atenção no passado pra eu prestar atenção. Pode ser. Entendi. Ou a fantasia que tiver disponível, porque às vezes nem todo. Às vezes é isso. Você fala que era de Papai Noel, o cara fala, não, só tem de alce. Você vai ter que ir de alce. Só tem de porco, né? Só tem... Fácil, então não me dá nenhuma. Careca barbudo. Então não me dá nenhum. É bicho. Então não quero nenhum. Eu vou no pelo. Então, vamos dizer, vai. Eu fui lá na loja. Qual a fantasia que tinha disponível? Sei lá, Mulher Maravilha. Pô, isso me chamaria atenção. Tá. Mas Mulher Maravilha gorda. Sim, porque aqui, ó, que vai ser quando eu for pro passado. Exato. Tá, visto, essa é o meu primeiro recado ao passado, me visto e tal, volto ao tempo onde estava magro, entenda, magro, caminhando entre magro e gordo, aquele... magro e aquele gordinho delícia, isso. Como que pesquisa isso no X-Vírus? É, gordelice. Não é gordelice, tem um nome. Chubby. Isso, você tava o Chubby ali. Eu tava no Chubby. Porque o muito magro é feio. É, não, o muito magro é quando eu tinha 18 anos. E daí você parecia que tinha uma jaca, não, melancia. Parecia um microfone. Eu tinha 62 quilos com 1,85 m, então não dá. Não. E eu vou voltar e acabar de eu quebrar na porrada eu ainda ali pra falar, para de ser tão magro. Eu voltaria no Chubby, na época eu estava Chubby, e falaria, exercite-se. Ah. Essa seria a minha mensagem. Mas exercício o quê? Na época não existia academia. Mas... Não, existia. Ou sem sala fitness, como não? Não. Não. Pedreiro fitness? Pedreiro, não importa. Exercite-se. Então, mas por quê? Você achou que você ficou muito gordo? Você passou um pouco? Recentemente. Não, vou contar a história. Recentemente. Você achou que você passou um pouco ali do... Eu acho que eu poderia estar menos. Mas vamos falar uma verdade. Isso aí já é parte de você. Não, mas se eu voltar. Dá pra ter uma apendicite na vida, meu amigo. É verdade. Teve a sua chance. Dá pra dá pra queimar a vesícula ainda. ainda tem órgãos inúteis. Não tô falando do meu pênis, não. Esse já foi faz tempo. Não, eu uso ele pra mijar aqui. É verdade. Recentemente, como que eu vou falar pra vocês entenderem a minha visão? Você foi dar uma trepadinha gostosa. Eu tava praticando coito, e a menina tava de quatro. E melhor eu, coito. Eu então. Vou falar carcando fundo, mas não. Você sabe que não é fundo, né? Carcando fundo carcando máximo, pra você. O máximo de fundo que eu consegui ali. Se fosse no seu ano, seria fundo. É, tá, é. Quem tá vendo? A mina, não era fundo. Mano, ela tava ali mexendo no celular, rodando o feed do Instagram. Exato. Ah, nem... Ela pensando, né? Falou, porra, eu falei a sua cabecinha, mas era pra esticar, né? Não era muito, não era pra ser literal, não era pra pôr meia cabeça. Estava ali na dedicação, porra, e vai, dá-lhe e tal. E daí ela estava numa posição. Não tentando me olhar, mas tentando com a cabeça meio de lado, sabe? Porque é o melhor de quatro que tem, aquele que a menina está com o peito na cama e mais arrebitada possível. Ah, sim. É esse. E daí ela olhou e tinha um espelho lateral. Espelho. Porra. Qual o tamanho desse espelho? Um espelho, porra, o tamanho da. O dobro dessa janela. Ah, cara, espelhão. Você não precisa saber o tamanho, você precisa saber o nome desse espelho. Pra ela era, olha o que você está fazendo com a sua vida. Não. O que você está fazendo com a sua vida? Ela olhou assim, ela olhou... Era motel ou ela tinha esses... Era hotel. Vendo. Tipo, ele vence as leis da ótica. A mina via ele, só que ele não via a mina. Ele via ele também. Não, é aí que é o problema. Ele viu o cu... Na hora que eu olhei no espelho, eu falei, puta lontra gorda que tá comendo essa mina. Daí eu fiquei meio chateado por ela. Seu pau ficou mole. Não ficou, mas... E era uma porca nojenta, bicho. Tá? Daí eu falei, porra... Tá na hora. Eu tenho que voltar pro passado, né? Cara, tá... Foi ali que ele pensou nesse tema. Foi. Porra, bicho. Fiquei meio chateado por ela. Mas daí, qual era o recado que ele tinha pensado? Ele pensou assim, não pegue quartos com espelho. O primeiro recado seria esse. Daí ele só voltava... Ele voltava 15 minutos no passado. Você quer um quarto com espelho, senhor? Não. Acabei de receber uma mensagem. Não, você chegava ali no ombro do seu ano passado e falava por ele, não! Ele, ué, não, ah, então não, deu, não. Eu pensando, mas nem fui eu que pedi. Cara, talvez eu dê o recado mais completo, então. Exercite-se. Mas como eu sei que você é um bosta, então só não pegue quartos com espelhos. Até tal data, espelho. Depois... É. Nunca olhe no espelho, nunca mais. Até 2012. Você vai ficar careca. Ah, não. Então eu teria que dar o recado em 92. O cara nem entende, né? Uma criança de 11 anos. Óbvio. Exercite-se ou não. Exercite-se. E tome minoxidil, porra. O que é minoxidil? Cala a boca! Nossa, moleque! E termina a quarta série, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porra. Agora eu entendo a mãe, porra! Eu não vou nem denunciar ela. Bem que o terapeuta falou que ela não tinha nada a ver, caralho. Terapeuta entenda a benzedeira do bairro. Sim. Mas então... Mas esse seria o recado, por causa... É isso. Mas, talvez, tá. eu, Presente mais para você daí. Isso, exato. Mas aí, Wesley Zop, você tem que imaginar a seguinte situação. A situação de eu recebendo um recado. Abre essa porta do estúdio agora. Uma mulher maravilha gorda. Isso que eu tenho que pensar. Mas ela é mais gorda. Okay. Que você. Tipo, Wesley, você não aprendeu nada, porra! Quantas vezes eu vou ter que voltar no passado? No futuro ainda tem espelhos, Wesley! Não! Entendi todos os lados, agora é moda, porra! Você só tá transando agora em casa de espelhos, filha da puta! Você foi com mais tesão agora! O que é isso? O que é isso, doente? Você já voltou no passado pra bater punheta pra você mesmo! Faça exercício, faça terapia! Doente! E aí? Cara, chegou! Você acha que você seguiria? Sim. Daria um tesão. Braceletes me dão tesão. É, sim. Daí eu ia ver e falar, porra, será que eu não cumpri? Pelo jeito eu não cumpri mesmo. Mas eu ia tentar, eu acho que eu ia tentar. Uma baleia orca grávida? Coma, mas... Queime. Faça a conta aí, ó. Queime mais do que consome, pô. Fácil. Não é fácil. Mas também não é fácil. É bem fácil você se olhar no espelho, porque você ocupa bastante parte do espelho. Ah, não, essa parte é fácil. Se bem que é difícil. Mas não é então. Não é fácil aceitar que é você aquilo ali. Porque o jovem não sabe isso que eu vou falar agora. Muitos jovens não sabem porque não são videntes. Talvez também. Gabriel Osmar esteja sentindo isso agora, que Gabriel Osmar se encaminha para os 30 anos. Já tem. Já chegou? 31, é que na pandemia achei que ninguém... Ele fez aniversário. Achei que foi igual meu salário, ficou... ficou congelado. É. Mas tá, você vai envelhecendo, só que você não percebe. Você não se encara. E até os 30, você pode ser atropelado por um trem, tomar um tiro na cara. Você acha? Nada que acontece. Você cara. Acha que você ainda é aquele jovem de 20 anos. É. Entendeu? É isso. Você se enxerga assim. E emagrece. É, não. A mana comendo 3 vezes mais cocô no olho. É tipo ver o Michael Douglas e Método Kominsky, cara. Ah, eu não assisti. Mas você vai ver ele velho, aquilo ali vai te dar noção. De que o tempo passa. Ele não é mais do Instinto Selvagem. Não, né? Ele não come mais a Michelle Pfeiffer. Ah, isso que é o problema. Ele não é mais um dia de fúria, sai quebrando McDonald's por aí. Só porque atrasou o café da manhã. Exato. Né? E aí? Percebe? É. Então você, se eu tivesse que pedir uma caricatura sua, provavelmente você não se desenharia o seu eu agora. Ah, não. Você se desenha um desenho com o seu eu. Você se desenha dos seus 20 anos atrás, entendeu? Imagina. O que você acha que você ainda é. Mas eu colocaria minha barba silver porque eu achei da hora. Ela se adaptou, silver. Se adaptou. Mas achei da hora. Meu zop. Mas é isso. E você, Gabriel Osmar, o que você primeiro vestiria... Mas a gente determina o que ele vestiria. Né? Não, o Gabriel chegou na loja de viagem do tempo, tem bastante opção. Ele foi no dia certo. Ele foi num bom dia. Você pode escolher, Gabriel Osmar. Não foi de domingo, né? De domingo eu perdi pra viajar. Viu? É verdade. Pode. Domingo você é a fantasia de Mulher Maravilha Magra. Porra! Gênio! Diferente. Ou talvez se tivesse disponível uma fantasia de Mulher Maravilha Pátia. Pátia? Né? Pátia de uma gostosa. Eu imaginei uma Mulher Maravilha boliviana, assim, tipo, aquelas cocaleiras. Poncho, né? Aquelas cocaleiras que sobe montanha usando coca, carregando folha de coca e 10 bebês nas costas. Agora vai ter que ser essa, Mas tudo bem, mais gostoso. Eu criaria uma fantasia dessa. Agora, a minha dúvida é, eu não sei se eu voltaria, por exemplo, há 12 anos atrás, 15 anos atrás, eu falaria, não, durante esse churrasco, não vá beber água na cozinha, porque vai ter um careca pegando uma menina. Ou, então eu falaria, vai e diga pra ele. Tudo será uma ilusão. Você será largado depois de 8 anos de sexo. não sei se vale a pena 8 anos de sexo selvagem pra depois fugir do seu coraçãozinho frágil. 8 anos de sexo selvagem vale a pena, seja o que for. Seja que qual for o resultado. É. Mas cara, boa lembrança. Um recado da vida. Não, não dá pra mudar, não dá. Tem que ser aos poucos pra pegar confiança, entendeu? É um detalhe que... É um tchan. Eu acho que eu voltaria pra um momento ali bem simples da minha vida e falaria assim, olha, esse negócio de tirar foto de imóveis... Dá futuro. Pode ser legal. Mas talvez seja melhor fazer de ônibus. Eu andando a pé. Isso, tá vendo? Um recado simples. Facilitando a sua vida do passado. Aí você vai pegar confiança, porque, porra, você vai mostrar ali slides, você vai. Quantas bolhas no pé por quilômetro andado você vai adquirir. Assaduras, quantos... centímetros quadrados de assaduras ali. Grana em pasta d'água pra tirar tudo isso. Exato. Quanto vai ser frustrante você andar, tipo, o quê? Uns 12 quilômetros pra tirar foto de um banheiro que nem cabe a câmera dentro. Às vezes dá mais 10 quilômetros para tirar foto de uma cozinha que tá suja. Então, acho que eu começaria com esse... Uma bela dica, hein? Essa dica aí. Oh, mas aí... Cuidado com o caminho das ondas desnecessárias. Eu acho que é isso. Porque também teve um outro momento na história que daí não foi o... Não foi o levado, mas foi o causador da andança. De procurar materiais para artesanato que não existem na cidade, entendeu? Ah, sim. Mas aí, Gabriel Asbar, eu acho que o recado deveria ser outro. Não se exercite. Não. Morra antes disso. Viva o seu tempo. Ah. Porque ali você estava vivendo o futuro, rapaz. Ah, é verdade. Você estava olhando para o futuro. Então você... Ensinando o capitalismo. Você estava buscando produtos que não tinham na cidade. Hoje tem. Qualquer lugar tem. Mas naquela época não tinha. Então você já estava com uma visão do futuro. Até joga fora. Fala, tem muito disso. Você está valendo o seu tempo. A questão lá do tirar fotos hoje é comum, cara. Hoje, o que faltava naquela época? Redes sociais. Tirava foto, mas não tinha. Celulares. Não tinha rede social. Hoje todo mundo tira foto de banheiro, todo mundo tira foto de tudo, mas naquela época não tinha. É. Não tinha por que fazer isso, entendeu? Então a gente estava além do nosso tempo. Sim. Mas eu acho que é um conselho simples, tipo uma primeira semente ali, pra depois... Pode ser não invente. Não invente moda. Não faça máscaras de gesso. dê só uma caixa de bombom. Exato. Não faça presentes você mesmo. Mate a sua criatividade. O recado tem que ser da tia dele, então, né? Tava certo, ela... Bloqueando a criatividade. De repente, que lira, rapaz! É assim que ele só viu uma vez na vida, né? Exato! Para com isso, rasgando o bichinho virtual. Para com isso, isso para. É bichinho, rapaz. E por isso que ele achava que era uma tia, era igual ele, pô. Só que com, porra, muitos anos a mais. Aí você russo, nunca se imagina. Né? Exato. É outra pessoa, né? Minha tia da Bolívia, pô. Minha tia da Bolívia, que é barbuda. Ela veio de Mulher Maravilha, de poncho. Ótimo. Seria um bom recado, Gabriel Asmar. Mas mate sua criatividade. Seja normal. Para! Criatividade. Seja mais um. Apenas embeleze o ambiente onde você está, não seja criativo. Exato. Não coma muito miojo também, que isso aí vai matar os seus órgãos por dentro. Causar alergia. Mas bom, uma boa questão de volta ao passado. Obrigado. Uma viagem de não tempo. Fala, gostaria de ler duas doações aqui. Por favor, adoro doações. A doação de... Porra, mas puta nome de filha da puta também, né? Pareluelo Epitelio. É uma invenção totalmente, né, descabida. Hashtag sem violência. Tá, é uma invenção totalmente descabida. Nome inventado, comentário inventado. Não, tudo. Peraí, cara. Lê o próximo aí, por favor. Aí a Aline Salame tinha mandado uma doação, mandando o Isop, só que ela se envergonhou e apagou. Nem sei se isso é possível. Tá aqui, mensagem retratada. Nem sei se isso é possível. Obrigado, Aline. Nem sei se isso é possível. Tudo bem. Esses meninos do YouTube aí são bons, né? Essas tecnologias, esses que inventam o YouTube aí, né? Ah, sim. Tem futuro esses meninos, esses, né? Meninos hoje dá pra fazer de tudo, né? Oh, nossa, hoje faz cada coisa. Exato. Faz cada coisa. Dá até pra postar foto de banheiros bem tiradas ali. É. Né? Desistisse na época. É. Vou dizer uma coisa pra vocês. Peraí, o pessoal tá falando que tá travando aqui. Por que tá travando? Faz uma coreografia do YMCA aí pra gente ver. Não, parece... Não, não aquelas de dedos. Ah, é só essas que eu... Tá travando o quê? O áudio? Não, é o YouTube, a conexão deles. Como assim é nossa conexão, cara? Não, nossa conexão é profunda. É profundo igual eu destocando alguém. É profundo igual. Muita gente chama de raso, mas... então é bem lenta a nossa conexão. É bem ruim a nossa conexão. Ai, boa. É, mas o que tá travando? É o áudio? É a câmera? Então, se não for o áudio, tudo bem. Ó, agora, se a câmera até a gente ficar travado numa posição sexy, fica até melhor. Porque o... A câmera é isso aí mesmo. Isso o da aí, câmera vai ser melhor. Você já conhece. Ah, sim. Não, não. Mas o áudio tá beleza. Falem do áudio. É, às vezes dá um... Não digo um delay, mas dá um slow motion aí no áudio de vocês, mas é coisa... Aceitável. Tipo, um segundo, assim. Ah, principalmente sim. Quando vai falar pênis, né? Tipo, tá falando aqui, você quer aí o pênis. Ah, é isso! Agora vai ser liso e suave. Agora vai ser liso e suado. Ó, agora tem a doação da Aline. Ó, mas a doação continua, não sabemos. É porque eu ia escrever cheguei, mas com gay no final. Mas o chat me trollou e ficou chegai. E aí ela quis apagar do que parecia ignorante. Exato. É isso aí. Tá aí certo. Ficou a mensagem errada. Enfim, oi, Zop. Agora sim, oi. É tudo isso. A gente perdeu 5 minutos de episódio aqui por causa dessa palhaçada sua. Mas é que ela... Ok. Mas tá bom. Você vai na loja. Pelo amor de Deus, vai que eu tô no espelho, vai. Não, eu não posso ver. Eu irei na loja de fantasias, pegarei uma. Loja de viagem do tempo, onde tem fantasias. Sim, onde é obrigatório fantasias. Loja de uniformes de viagem. Isso, exato. E isso é logicamente por culpa do Exterminador do Futuro, que todo mundo viajava pelado, né? Você já voltava pro passado, tinha que roubar a roupa de alguém. Violência. Mais prático. Você leva uma fantasia. É. Eu pegaria uma de Changeman. Mas o Changeman, quando ele se disfarçava de Mulher Maravilha. Sim. Então tá. A Changeman rosa, né? Changeman rosa. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mas com escudo e espada do Changeman e não da Mulher Maravilha. Mas com os braceletes. Sim, claro. Tá. E aí... Ficando bonito pra caramba, pô. Eu chegaria ali mais ou menos no Douglinhas? Não, no Douglinhas. Na vida. Século XIX? Na vida adulta ali, começando. Vida adulta. Um jovem adulto ainda. Jovem adulto. Jovem adulto barra adolescente, mas que não entende ainda. Que... Anos 2000. Não entende que a vida adulta tá chegando ali. Ah, então 2006. Não entende nada da vida adulta ainda. 2006. Então eu chegaria ali e falava, ó... Não, eu tô perguntando se é 2006. Ah, eu vou concordar com você. Ah, então tá. Vou falar, a felicidade demora 3 anos. Vou falar isso. A felicidade demora 3 anos. É, eu gosto de falar. Quando eu vou pro passado, eu gosto de falar em formas de metáfora. Que filha da puta! O pior é que pode, ele pode estar a vida inteira recebendo viagem dele do futuro e nunca entende porra nenhuma. Não, eu vou falar do meu sentido filosófico. Ah, assim. Bom. Às vezes, Wesley Zop, a sua vida muda completamente. Muitas vezes. E você faz uma projeção do que é felicidade. Fala isso, eu vou viver isso aqui para sempre. Não, você fala assim, eu vou viver o tudo ao mesmo tempo e agora. Ah, sim, sim. Pode acontecer, porque tá muito legal. É, não, porque você acha que vai ser muito legal. Ah, você não tá ainda naquele estado. Só que quando você começa a viver, você fala, pô, não é o que eu imaginei. Parece que não tava no meu sonho isso aqui. Exato. Não tinha boleto no meu sonho. Exato. E aí, as coisas, no mínimo, demoram pra começar a andar 3 anos. Essa é a vida. Entendeu? Pra você o degradê. É, pra as coisas começar a se organizar, demora 3 anos. Então você vai entrar no mundo do trabalho. Quando você entra no mundo do trabalho, você não é um cara foda. Não tem como ser. Exato, você é um bosta. Você não é um fudido, você é um fudido. Exato. É isso. E até quando você, depois desses 3 anos, onde você já vai estar mais experiente e tal, ainda assim um bosta. Sim, não, mas é ali que começa. Mas aí você já entende. Mas é ali que começa as coisas, é depois de 3 anos. Então, no, você entrou num trabalho novo, é depois de 3 anos. Ah, mas então, eu tô 2 semanas e ainda tô fazendo a mesma coisa. É, bom, vai ficar. É 3 anos. Vai ficar nessa mesma coisa. Até as coisas começar. Tá. É no mínimo 3 anos. Pode ser. Não, mas isso faz todo sentido, porque tem 3 anos que aumenta um pouquinho o salário, né? É. Ah, olha aí. E aí você vai começar na faculdade? 3 anos pra ficar bom o negócio. Mas daí a faculdade é 4 anos. É, exatamente. Então o último ano é top. E algumas são 2. E ainda assim demora 3 anos. É, exato. Entendeu? Ah, vou mudar, vamos me mudar. O Gabriel tá nessa transição. Gabriel vai se mudar. Vai demorar 3 anos aí pro negócio ficar do jeito que falar, ele quer. Vai falar, pô, agora tá top. Agora, pô, agora eu entendi. Entendeu? Não, eu entendi a regra do jogo. Eu vou ter que renovar o contrato. Exato. 2 anos e meio tá de contrato. Mas você vai começar uma vida de morar junto. Pô, ah, sim. Você já namora há muitos anos. Mas, pô, agora as regras do jogo mudam. Sim. Entendeu? É. Então, 3 anos você ir se adaptando às coisas. Então, às vezes você quer, entrei num, sei lá, anos no mínimo para as coisas começarem. Para você estar bem aonde você tá, né? Vai nem subir de cargo. O cara começa um podcast. Pô, 3 anos. Não tô ganhando dinheiro, não tô ganhando dinheiro. 3 anos. Às vezes, 10 anos no nosso caso. No nosso caso, mas, acho que... É, 3 anos é o mínimo. 3 anos é o mínimo, exatamente. Não, mas é a numerologia do universo. Quando alguma coisa cai, você pega antes dos 3 segundos, você pode comer. Exato. Se você espera 3 anos alguma coisa acontecer, ela funciona. Exato, isso. Entendeu? Então, e com dedicação. Porque não adianta 3 anos você falar assim, se aquele postão 3 anos, vou falar, vou ter que esperar 3 anos. Não, 3 anos tá tampando. Exato. 3 anos você tem. vamos ver isso aí. Mas, faz sentido. Aliás, faz sentido. 3 anos. Tô esperando 3 anos aquele desafio lá de quem do Chorume vai perder mais peso no ano, não sei o quê. Não quiseram entrar na aposta comigo. Não adianta as 10 opções, ser uma porca gorda, treinar 3 semanas. E aí não emagreci. Ah, não. É 3 anos, cara. 3 anos do mínimo. É 3 anos do mínimo. 3 anos do mínimo. 3 anos com dedicação no mínimo. Ou senão fica igual o Wesley Zop, que todo ano corre a São Silvestre, mas não corre, né, Gabriel? Não, mas porra, mas... Ele se inscreve. Ele se inscreve. Compra roupa. Não, shortinho. Você ganha essas partes. Ah, é? Você ganha isso daí. E aí, na véspera, ele joga uma bola com pistolinha lá, torce o pé. Ai, não posso. Exatamente. Regionei. Tô com dor no toba. Porra, não. A pessoa mudou com o W. Tá. Ela fala, acontece nossa. Muito. Não... não tô engrenando no estudo. Pô. Tem que trampar 3 anos aí pra ter uma base sólida. É claro, porra. Entendeu? Tem que ser muito vaiado. Sim. Tem que ser jogado tomate na tua cara. Exato. Tem que te comer o cu no beco. Ser abusado por comediantes mais velhos. Exato. Por aí, você tem que ser contratado pra ir no, fazer uma cipate. E você só fuder o pessoal que te contratou, entendeu? Por quê? Você tem que ser chamado pra abrir uma participação de podcast em faculdade. Exato. E passar vergonha três anos seguidos. É a mesma pessoa até que eu tô falando. Então, é exatamente isso. Demora. Porque não depende só de você. Não depende só. Depende do universo entender que você mudou. Você tem que aprender as regras do jogo. E é difícil. Então, três anos aí para as coisas. Esse é o recado. Para as coisas começar a engrenar e estabilizar. Só que você no passado. Não, o quê? E não que você deixou de ser. Explica isso. Não. Você não pode só falar, ó, três anos para estabilizar. E vai embora. É tipo um chamado, né? Sete dias. Eu vou mandar o link desse episódio. Ah, bom, aí sim. Ele vai demorar para baixar, porque a internet era horrível. Era discada. Né? Pega só o trecho. Pega do Churume Corte. Pega do Churume Corte. Tá. Então seria isso que eu falaria para ele. Três anos, é paciência e por aí vai. Dedicação. E você, Wesley Zop? Você é um viajante no tempo. Exato. Aí. Antes quero ler dois recados aqui da mesma pessoa. Que é Arthur Cantelli. Não, Arthur Cantelli mandou aqui. Se o Zop voltasse no tempo, ele ia comprar um carrinho para levar um motor de 30 quilos. Mas pela escala, ele ia voltar no tempo, ele ia transformar em rampa os cinco andares daquele prédio. Em rampa, imagina para os moradores. Pegar um tênis com... Aquele negócio de carteira, como que é? O velcro. Pode ser. E daí o Arthur Candelli também aqui. Se o Ganso voltasse no tempo, ele ia corrigir as provas e entregar na data certa para não perder o emprego. Não, perder aquele emprego foi a melhor coisa da minha vida, cara. O Zavani parabenizou a sua sabedoria nas mensagens. Ah, obrigado. Porque Zavani, né? Ele... Zavani entende, filósofo, né? Ele sabe. E a Aline também falou que eu não corro a São Silvestre. Eu corro da São Silvestre. quase isso. Mas é por aí, é nessa pegada. Mas, Wesley Zop, então, além de você voltar no passado e falar pro seu... Eu do passado. Exercitar-se? Correr a São Silvestre para que a gente não tenha essa piada mais. Ah. Qual outra coisa? Vou fazer isso. Qual outra coisa? Não torço o pé. Ele corre pelo menos uma. A gente já se inscreveu em 27. Corre uma. Vou dar uma dica. Para o sobre o sereno. Não. Dica básica pro do passado. Não torça o pé num dia antes e não fique bêbado na véspera. Mas não vou. Ele falou, e aquele pacote de... que você comprou de 30 corridas da São Silvestre. Não vale a pena. Não vale a pena. Por mais que falaram que é promoção e que você vai ganhar sempre short. Eu já tô na 29ª. Eu não ganhei. Eu não corri nenhuma. Eu não aguento, mas desculpa, eu não tenho. Eu não tenho como. Eu já tô pesquisando na internet desculpas pra não correr a São Silvestre. Não tenho álibi pra tanto. Corrida, assim. Não tem tanta desculpa. Não existe tanta desculpa. Eu vou ter que correr uma hora, pô. Você quer que eu corra? Eu voltaria no tempo. Não, um tempo distante, vai. Eu com 20 anos. Vestido de angolana, porque é a única foto. Mulher Maravilha angolana, sim, por favor. Sábado também falta bastante fantasia. Sábado à noite. De sábado para domingo. Na madrugada de sábado para domingo também falta bastante. Exato. Mas nunca tinha visto a de angolano. Eu gostaria até de fazer esse recado. Só uma observação, nossos ouvintes devem até estar confusos agora. Angolana gorda. Ah, sim. porque as pessoas pensam em Angola. Em Angola também, porque eu não sou bilíngue, né? Eu só faria português. Exato. Eu gostaria de dar esse recado para o meu eu do passado, mas com um tom de recado e denúncia, mas faz um mix. Faz um mix de recado e denúncia. Ah, esse... Talvez eu me emocione. Talvez eu me emocione no recado. Nos meus sonhos de menino, carnes brincam com verdura. Quem me dera ser um pepino para com a face voar nas alturas. Pega o mar. Isso é bonito. Obrigado. Mexi com a infância de Gabriel Asmar agora. Obrigado pela introdutória. Cara, nem sei como falar isso, mas qual o recado que eu daria? O que vem? Eu pergunto para vocês aqui, pergunto para os ouvintes. Você falaria essa dinâmica? Não. Tipo coach, assim, vou perguntar. Vai ser tipo coach. Tá. Antes, quero falar para vocês. Diga yes! É quase isso. O que vem no pacote? No pacote, quando você pensa, 40 anos. Vou fazer 40 anos. O que está nesse pacote? Além de broxitude, além de carequice, além de fadiga, além de 4 quilos a mais, a vista, se levanta, tá? Não, além disso, quando eu falo, não consegui amarrar o tênis, não, use chinelo, chinelas, use chinelo, mas o que vem no pacote, fala assim, vou fazer 40 anos, e aí, ó, vai o quê, vai acontecer o quê? Eu não sei. Um exame de toque. Ah, exame de próstata. Carinho na próstata. Carinho, que é importantíssimo. É necessário. É necessário. E é gostoso. Aí é que tá. Não é gostoso. Não, calma. Ah, tá. É. Deve ser. Deve ser. Você não fez ainda? Eu fiz. Mas como? Mas é isso que eu quero explicar. Porque agora... o Wesley Zop é o representante da saúde brasileira. Porra! É claro. Daí eu quero estar comigo de 20 anos presente, porque 20 anos é quando começou essa minha ansiedade aos 40. De chegar logo nos 40. Você queria que chegasse? Pra eu tomar essa dedada. Ah, tomar dedada pela saúde. Dedada preventiva. Dedada profissional. Dedada aí que não tá. É no bar. Eu não tô indo no bar pedir dedada. Apesar de que às vezes pra treinar. Não é o Batman esperando. Não é o Batman com o Ben. Eu estou indo no médico das dedadas. Exato. E ele faz isso. A vida dele é essa. Porra, ele foi na faculdade, mostrar um cu pra ele. E ele enfiou o dedo e falou assim: você tá formado. Exato. Você tá formado. O que você diz? Um cu, exato. É um cu. Então você é um proctologista. Você é proctologista. Você é um S-Man, cara. Você é um S-Man. Yes-Man. Daí eu chego pro cara de 20 anos, pô. Que, tá, que, não, que ainda tava magro, não tava chubby. Ah. Mas só pra ele ficar esperto. Porque em 2021, sim, saiu uma matéria falando que o exame de sangue é tanto quanto eficaz quanto o toque. Só que eu falei, na minha vez, não. Não, que isso. Eu não esperei 40 anos. Não, nenhum exame de sangue não pode ser tão eficaz como uma dedada. Só que aí que tá. Não é tanto quanto, porque você faz o exame de sangue e se tem alguma divergência... Alteração. Aí você vai na dedada. Então por que não vai na dedada direto? Exato. Porque já sabe que o tamanho importa. Na primeira, acho que antes disso. Ali não, naquela, mas é que você não sabe. Aquela, né? Visitinha no vestiário com os amigos, você já dá você aquela... Você já vê. Você já percebe. Mas aí você fala, porra, talvez pra mina não importa. Daí na segunda mina que você come, você fala, importa. É. Porque a segunda que tá rindo. Então você já vê que já fecha os caras. E não é... Como eu falo, não é... Sopa de terno, não, rosa. Rosas vermelhas. Rosas argentinas. Rosas rosas. Rosas vermelhas. Que as rosas não importam as cores. Ela sempre é rosa. Ela sempre é rosa. Ah, isso é maravilhoso. Já diria Ana Carolina. Ah, Monteiro Lobato. Pode ser também. É, ele falou isso, mas não escreveu isso. É. Daí eu chego com um buquê de flores. Buquê, entenda. 8 rosas também, porque eu não queria gastar tanto. Nem tenho dinheiro. É. E fui de terno. Foi pelo SUS ou pagou? Não tem americana pelo SUS. Não tem pelo SUS. Não tem pelo SUS. Se eu quiser que alguém examine meu ânus, você tem que pagar. Tem que pagar. Yeah. Olha, rapaz! Abraão e você apenas uma prostituta da Galileia. Cacete, Liz. Daí... Então você tem que pagar. Não é cacete, é culis. É, culis. O bom de pagar para alguém enfiar o dedo no seu ânus, Wesley Zop, o pessoal não conhece, o que eu vou falar. Mas é deção no imposto de renda. Ah, sim, você pode apesar colocar que isso na... Você é empresário, deve sonegar imposto, mas... O bom empresário sonega imposto. Mas eu, como sim. trabalhador brasileiro, eu então vou... Pedido por algum evento. Mas você... Fala que é 45 agora, mas 40 já toma dedada. Não, mas então eu não posso. Você pode, mas vai falar, tá tudo ok. Entendeu? É isso que vai acontecer. Ah, ele vai fazer a dedada mal feita. Dedada mal feita. Vai só passar o dedo na borda. Ah, tá certo. Ah, legal, legal. Legal. Ah, mas vai... deve ter sujo, vai... Reclamar, vai dar um tapa de vai safado ali. Dá um tapa na pantera ali, rapaz. Saca a peteca, eles vão sacar a peteca. Cara, rapaz, hoje em dia eu não consigo tomar uma dedada profissional pra ter uma dedução de imposto de renda? Não consegue. Filha da puta! Eu consigo... A máfia do imposto, pô! Eu não consigo tomar uma dedada profissional pra não tomar a dedada do leão. É, rapaz, é difícil essa vida dura. É difícil. Porque eu vou falar, Wesley Zop e Gabriel Asbar. Às vezes você fica pensando que tá economizando dinheiro. Você fala, mas ah, você eu, não tá vou, se eu não vou no médico. Então compensa você cuidar da saúde. Vai pro médico, filha da puta. Não tomar dedada não dá pelo jeito. Dedada depois dos 40, né? Mas e se eu falar que eu tô com dor no cu, será que nem... Não, aí acho que sim, igual o... Tô com dor no cu porque tomei dedada. Qual é a cura? Tomar dedada. É igual curar ressaca. É, bebendo mais, né? Então, daí eu fui lá, mas, cara, eu não fiz a chuca, eu vou falar a verdade. Então, aí que tá. Eu não fiz. Mas você pesquisou? Não, mas você não tem que fazer a chuca, você tem que... Mas falam que você não pode transar, né? Transar pelo ano. Transar. Não, mas fala. É, parece que ia ser meio chato você ir fazer um exame que o cara enfia o dedo no seu cu e ele tá recheado, né? É, então. Mas não. Eles te dão, é porque meu pai já fez, mas eles te dão. Mas você não pode transar, realmente. É, você não pode nem transar pelo pau também. É porque vai tocar o negócio que. É, exato. Tá ali, né, porra? Exato. Entendeu? O médico quer que você goza com ele ali. É, eu quero que você chegue cheio. Ah, tem bala na agulha. Só espanha. Só dando tapa na nuca do careca. Vai dar nada. Tá com o pente cheio, tá com o pente cheio. Então. Você já pensou ali duas horas de exame de próstata, porra? Então, eu tava nessa expectativa. E, cara, passei perfume. No ânus? No corpo todo. No cu. Você passou no cu. Passei no corpo todo. Passou no Nossa, cu. Mas gastou R$2.000. Quando eu falo o corpo todo, é inclusive no cu. Quando você fala o corpo todo, é só no cu. No resto você não passa. Não, esse dia eu passei. Coloquei um paletó. Sim, sim. Camisa social, porque pede. A ocasião, não que eles pedem no requisito. Não, você pede. Você sabe que precisa. Você pede. Você sabe que precisa disso. E eu cheguei... Lagosta, violinista. Eu estranhei. Quando eu cheguei lá, outros caras que estavam na recepção não estavam trajados como eu. É, mas outros caras não são técnicos de formato. E também não tinham levado buquê, né? Sim. Só eu levei. Perfume no ano, sim. Perfume no o médico trouxe flores, sim. Isso aí é o médico que pede. Sim. Daí eu preenchendo ali, ela falou assim, então você vai fazer o exame de sangue. Eu falei, não, eu marquei o da dedada. O meu é do toque. Ela, não, então, mas faz o exame de sangue. Aí você faz a porra do exame de sangue. E no exame de sangue não deu alteração nenhuma. Ou seja... Não tomei a dedada. Você não precisou? É! Tá vendo como eu falo aí? Tá a máfia do imposto de renda, Wesley. Só pode ser, cara. É a máfia do imposto de renda. Mas não, mas é que tá. Mas eu paguei a porra da consulta. Ah, você paga a dedada? Você paga pela dedada que talvez não tenha. Chegava atrasado agora, os caras não precisam nem ir, Wesley Zop. Não, tem a consulta, você trouxe violinista e tal. Então, mas o seu exame está correto, tal... Tá, tudo bem, não precisa do toque, até daqui um ano. É isso que ele fala, até daqui um ano. Quer dizer, talvez... É isso. Ah, me dá aqui. Tome um ano. Não. Até daqui dois anos agora que eu sei que você é maluco. Sentei no colo do... Acostumado a enfiar o dedo no seu cu. Nosso antigo prefeito de Americana, senhor Frederico. Fred, que eu escolhi ele porque eu lembro que ele era alto, então imaginei, tem um dedo grande. Não era o Frededico. Era o Frededão. Não, então. Ó, tinha, tinha fama de ser delator, então era dedo duro. É, era o que eu esperava. Eu tava esperando por isso. Então, às vezes, ó, foi então, uma... meu recado pro passado é, na sua vez... Deixa quieto. Na sua vez, vai ser exame de sangue. Deixa quieto. Não... Pare de se masturbar pensando no futuro. Não, se... rasgue esse pôster do prefeito Frederico aí. Rasgue isso, rasgue do Moura também. É... Cara, que decepção. Que não, decepção. Eu estou completamente decepcionado. Que decepção. Porque o cada vez mais tá... Não, não adianta. Não, o que você vai fazer, Gabriel? Você percebe? A minha indignação é que não tem o que ser feito, então. Porque se você não... Nem com dedada no cu você paga menos, o que, que vai acontecer? Pra onde vai esse Brasil, cara? Ah, é foda, é foda. É a questão, eu tô indignado. Não, eu vou falar a verdade, fiquei chateado. Eu fui embora, eu deixei as flores pra recepcionista. Ah, é? Eu deixei ele falar. Abandonou o terno no ônibus. Eu já perdi um terno no ônibus, não tem nada a ver com isso. Mas eu já. Era o meu único terno da adolescência, preto. Preto Oxford, bonito. Ficava bem no corpo. Bom caimento? Bom caimento, sim. Comi muita gente ali. Forte italiano. Tem que pátio, que tio tá. Dobrei e coloquei do lado assim. E tava bonito ter dobrado ali. Tava bonito, porque eu tava, né? Parecia que. Estiloso? Aquele, parecia um cara assim, tipo. Mafioso? Sei, não. Mafioso. Não, um operário, mas do Reino Unido, sabe? Ah, tendo, sim, no transporte público. E aí parou o ônibus, era meu ponto. Eu dei rapidão, o terno se foi. Eu nunca mais vi esse terno. Talvez fosse o recado que eu desse aí pro meu ano passado. Cuidado com as coisas do ônibus. Você perde muita coisa em ônibus. Eu perdi muita coisa em ônibus. Não, eu já perdi muita coisa. Nossa. Também, né? Entendeu? Então, cara, mas é triste. Mas não tem nada a ver com o episódio. Não, não tem nada a ver. E também não dá para deduzir no imposto de renda a perda de roupas, que eu já tentei. E não. e não tem essa opção. Não tem essa opção. Não tem opção. Como para você ver como o nosso sistema de dedução de imposto tá defasado. E você mesmo que faz o seu imposto de renda? Sim, sou eu. Ah, então. Tá? Porque o meu imposto de renda é simples de fazer. Não sou empresário sonegador igual você, então pra mim é mais fácil. É justo. É justo. É você que faz o imposto de renda, Gabriel? É, graças a Deus eu ainda não precisava declarar até esse ano. Ano que vem vai declarar, então. Dá uma olhada lá. É. Dá uma olhada, porque muita gente, ó. Ó. Entendeu? Vai, tenta explicar um pouco só para quem tá no áudio. Tá. Porque muita gente não percebe que entra numa faixa pagante. Ah, sim. E aí fica com uma dívida ali. Aconteceu comigo quando eu entrei. Aconteceu com você? Achei que não ia pagar, nem me importei com isso. E aí? Daí depois vieram me rabar no beco. Exato. E não era o Batman. E nem o seu Frederico. Não, Frederico. Ah, o seu exame de sangue tiraram no beco, tá ok. Né? Tá. Socaram teu cu até sem sangue, peguei. Exame de sangue? Que você sabe que tá tudo nos conformes. Pelo menos depois do exame de sangue, acho que não. Não dá mais nenhum lanchinho, né? Não, exame não. De sangue não, não é doação de sangue. Doação de sangue dá lanchinho. Oh, doação de sangue dá ainda, top. Será? Porra, e top agora, hein? Mas por que eu não dou sangue, hein? Tem lugar que você... Abate no imposto de renda, não? Não abate. Mas não. Você pode tirar o dia de trabalho. No meu caso, não compensa, não. Não, mas o meu também não tem como. Não, você tira o dia do trabalho, depois você se fode, que você tem que trabalhar em dobro. É, então. É, exato. Então não adianta. Mas é importante a doação, porque diminuiu muito na pandemia. O quê? As doações. Mas diminuiu os acidentes. Não, mas o pessoal ficou com medo de doar, né? É. Então. Eu tenho medo de doar. Tem medo de doar? Por causa do medo da agulha? Não, porque não... você tem medo de não agradar o lanche pra você? Não, eu não tenho medo. Tenho medo, não. Tô brincando, já doei. Ah, vou voltar a doar. É muito fácil. Eu não tenho tempo. Ah, isso é foda. Eles poderiam ter um horário mais abrangente pra doações. Tipo um sabadão. Sabadão. Domingão. Aí podia seria melhor. Podia ser mais fácil. Daí eu poderia inventar uma desculpa pra gente não gravar aqui que eu ia doar sangue. É, eu acho que de domingo não vai ter. Mais algum recadinho aí? Tem um recado aqui, ó. Mandem um abraço ou humilhem meu marido Paulo. Ele ama vocês. Mas quem mandou foi a... Não, foi a Laís Miranda. Laís Miranda? Laís Miranda que é casada com um belo de um filho da puta, né? Mas eu gosto do Paulinho. Não, mas o Paulo... Aquela boca de chupa-rola. Ah, é verdade. Chupa bem, viu? Ele consegue... Mas não engole, né? Ele consegue... chupar suas bolas, ele coloca as duas bolas na boca. Ah, com o pau? Não, comigo ele não fez isso. E deposita o nariz no seu cu ainda, por cima. Ah, ele tá no 69, tá. Você que tá precisando de uma dedada, ele tem um nariz pontudo assim, que vai penetrando o seu cu, te dando esperança, porque nariz é nariz. É, né? O nariz não vai entrar. Nariz não, né? Nariz, mas ele dá aquela esperança, assim, às vezes você solta até uns... Na borda. No cano da pistola. Que ele gosta. Porra, viu? Esse Paulo, quando é diferente. Quando viu? Não gosta de fezes na cara. Mas eu não tenho nada pra humilhar. Não, não tem nada pra com nada contra. Não sei, falar do pênis pequeno dele também, não sei se cabe aqui. Não, viu? É pênis pequeno, porra. O cara falou pra nós aqui. Não é pênis pequeno, nanopênis. Exato. Ah, nanopênis. É um nanopênis médio. Pênis com naninho. Relação precoce. Tá? Não, porque também não. Tem, não cabe aqui. Não precisa cabe. Ser isso também, né? Do toba sem prega, não cabe falar isso. E outra, o importante aí que a esposa dele, eles já combinaram que ela pode sair por aí transando à vontade. É, rapaz. É porque cada um sabe o que se satisfaz. Desde que ela não filme e transmita nos jantares em família. É, porque ficou constrangedor as três vezes. Ah, mas aí a tentação é grande. Mas, cara, exato. Tem que ter água, tem coisa que tem que ter regra, né, Osmar? Exato. Nos almoços, tudo bem. Que almoço, ninguém tá realmente prestando atenção naquele telão. É, agora no jantar. Jantar, né? Mas na palestra, no TEDx dela, né? Aí, tá todo mundo olhando. Eu acho que daí também é um pouco de sacanagem dele, porque, cara, é tipo assim, olha, ela nem pensou nisso. Mas a partir do momento que ele falou, não faça isso, Dá vontade, é verdade. A proibição dá mais vontade. É igual um camarada meu que foi pra Portugal e ele recebeu a recomendação, ó, aqui você não pode falar paneleiros. Você não pode falar que as pessoas são paneleiras. Aqui ele falou, porra, eu nunca ia falar isso. É, mas só que agora eu quero. É, só que agora eu quero passando ali 24 horas por dia, coincidia de estar no jantar em família também. Porque era 24 horas. Isso. Porque era naqueles porta-retrato eletrônico. Né? É. Mas é o que eu acho que era... Acho que era um telão. O telão... Era um porta-retratão, então. O telão, acho que nem tem tanto problema quanto ela tem encaminhado no e-mail de cada um. O que ali, né? Então, o mais pessoal, né? E o mais chato é o áudio também, 5.1. É. Parece que ela tá dando em todos os cômodos do cu da casa. E ela geme sem estourar o áudio. É nítido ali. A captação de áudio, a equipe de 30 pessoas contratadas para fazer a filmagem é realmente de qualidade. Aliás, a gente até gostaria do contato deles. Né? Mas não há motivo nenhum para humilharmos o Paulo. Tendo que falar do Paulo aqui. Exato. Parabéns aí, Paulo, inclusive. Exato. Mas não mudemos de assunto. Gabriel Asmar, como você avisaria aí o seu eu? O que você falaria pro seu eu do passado? Olha, cara, agora vamos crescer, né, nos avisos. Ah, sim, você já aprendeu a avisar. Né? Bom, eu... Você não tá, tem porquê. Qual fantasia não... você foi pegar? Então, não tem porquê. Time que tá ganhando não se mexe. Ah, sim, então, sim. Vestiria uma bela roupagem Mulher Maravilha. Angolana. Mas com japona, exato, com japona. Exato. Magra, angolana magra. Que, angolana. Sim. Só você tem que identificar a gorda. A outra é angolana. Sim, sim. Né? E eu voltaria e diria assim, ó, o seguinte. Cuidado com diagnósticos médicos. Cuidado. Ah, sim. Ah, mas... Às vezes você vai no médico ali querendo ganhar uma dedada e ele fala assim, não, tá tudo bem. E daí não tava tudo bem. Eu poderia ter ganhado a dedada. É. Às vezes você vai e ele fala assim, olha, tem um probleminha, mas não é nada sério. E daí você morre por causa disso. Mas peraí. É verdade. Você quer falar o quê pra nós? E às vezes você vai no médico... Você intercepta, você que pega nossos exames. É, exato. Você acabou abrindo alguns envelopes que não era seu. E às vezes, cara, você vai no médico e ele fala assim, olha, você tem hipertensão. Tome esse remedinho. Tome esse remédio. Hipertensão, para quem é ignorante, é o quê? É pressão alta? É um aumento... Da tensão. É um aumento da pressão arterial, mas não episódios. É um aumento... Constante. Constante. Então, você tem que estar medicado para que seja o padrão. Para regular, baixar. Exato, exato. É a hipertensão que pode causar água no pulmão? Não, isso daí é afogamento. Acho que não. Afogamento também. Afogamento. Mas tem e um também, lance da pressão. Fumando narguile também. Eu, não, eu não sei se é quando tem pressão demais ou pressão de menos, que aí os alvéolos, pá, enche d'água. Ah, não. Você não trata, pode acontecer o contrário do Wesley Zop, o seu coração se exercitar demais, fica magro. Fica bombado. Você fica magro. Fica um angolano. Não, ele se exercita e fica bombado, só que daí é ruim, porque em volta dele tem uma casinha, daí ele começa a não caber naquela casinha, entendeu? Ah, então ele fica apertadinho. É, e daí ele começa a ter problemas com isso, entendeu? Mas ele não consegue procurar outra casa pra morar maior. Um coração duro, mesmo se a casinha fosse maior, certo. Um coração musculoso, um coração mais duro, sem ele, tanta flexibilidade. Ele teria mais dificuldade para bater também, será? Ah, acho que sim, né? É. Aqui é a, Rock Balboa, aqui é a medicina tem, do achismo. Mas cara, pensando, ele não teria tanto quanto inflar e desinflar ali. É, mas a grande questão também, o Gabriel falou de Rock Balboa. Rock Balboa, os caras quebravam a mão batendo na costela dele. É verdade. Ou seja, ele tinha uma costela musculosa. Ele tem um lado musculoso. Eu imagino se o cara desse um soco no coração dele, então. É ser fratura exposta. Uma fratura exposta. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, ó. Perdemos a conexão da internet aqui. Aqui não perdeu. O modem tá ligado? Tá ligado. O roteador tá ligado? Tá ligado. Aqui tá ligado. Perdemos, Gabriel Osmar. Não, aqui tá certo. Mas aqui tá sem conexão? Aqui tá sem conexão, mas tá voltando. Tá voltando. Voltamos. Deixa eu perguntar se tá... Ah, lá tá tudo ok, o pessoal tá falando. Ah, aqui. Tá. Era só o Gabriel. Mas só o Chromebook que deu um problema. O Marcos Colucci perguntou se hipertensão não é a profissão do vaca. Não, ali é hipermídia. Hipermídia. Mas e aí, Gabriel Osmar? Imagina Rock Balboa dando... Aliás, levando um soco no coração musculoso dele. Ah, é perigosíssimo. Perigosíssimo pro outro. Pro outro. Sim. Mas continue. E aí você foi diagnosticado como hipertenso. Exato. Você não é só tenso, você é hipertenso. Isso, se não bastasse isso, anos depois... Falaram assim, olha, esse medicamento que você toma não está sendo suficiente. Vamos dobrar a dosagem. Aumenta. Você continuava hipertenso. É, não, eu estava muito tenso. E você daí... sentia? Você sentia assim, o coração batendo mais rápido? Eu sentia. Ainda mais na hora que a pessoa diagnostica isso. Ah, sim. Porque ele é bem que te conduz a acreditar naquilo. É. Não, você vai saber se aquilo está errado. Não. Exato. Tem que esperar que o médico saiba. Exato. E aí, ele colocou o dedo no coração pra saber se era coração, rapaz. Colocou o dedo no cu pra saber se era dedo do... Ele foi o primeiro... Tá, caímos de novo. Mas aqui não cai, caralho. Por que aqui cai? Ai, João. Atualização disponível. Mas isso é foda, porque... Igual que o Gabriel tá falando. Porque você vai... Quando você vai no médico, você tá totalmente... coragem de reclamar com o médico, não. Tipo assim, tem certeza que tá certo o seu diagnóstico? Porque eu passei no outro, entendeu? Você vai acreditar no que é dito, você tem que tomar o que lhe é receitado. E fora que médicos são arrogantes também, você não quer falar isso, mas é a verdade. Então, eu não tenho coragem de falar, eu tô tentando uma dedada e não tô conseguindo. Ó, agora voltou. Aqui manteve, aqui tá falando que manteve. Tá voltando, só eu tô aqui. Gabriel Osmar sumiu, deixa eu ver se esse era o bagulho mesmo. Ai, tão difícil esse negócio de choro. Ele voltou. Opa! Ele voltou, surgiu o barulhinho. Ai! Aí. Ai, eu fiz a técnica milenar de desliga e liga de novo. Ah, assim. Boa. O Wesley Zobb se formou assim. Né? Liguei, desliguei. Ah, você já é técnico. Se ele tivesse enfiado o dedo no cu, era proctologista. Só errei. Ele botou no reiniciar, mas tudo bem. Mas e aí, Gabriel Asmar? O cara falou, não, tá batendo demais esse coração. Bate coração, bate coração. Vamos dar uma coração. Sossegada nele. Vamos dar uma sossegada. Vamos tomar aí um chá. Isso. Um chá de drogas aqui, formado de comprimido. E aí? Tome isso aqui duas vezes ao dia. Então dobrou a medicação. Era o mesmo aí, ou é outro medicamento? É o mesmo. Aí, um tempinho depois, eu tive um mal súbito. E daí fui parar no hospital. O que é mal súbito? É, que é, um mal súbito. É quando você passa mal de repente. Ah, não, passou mal subitamente. Mas apagou isso. a visão. Não, desmaiou? Aumentou muito o meu batimento cardíaco. Ou de repente a sua mãe abriu a porta do quarto e você estava chupando um negão do seu roupa. Ah, estou com mal súbito. Ah, não, isso aqui eu estou passando mal, gente. Esse não sou eu. Eu normal não faço isso. Ai, definitivamente eu não tô bem. Quem estaria bem fazendo isso? É o negão. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui parar no hospital e falaram assim: nossa, vamos, que gato. Acho que é bom você fazer um acompanhamento com o cardiologista, viu? Sim. Fiz alguns exames, ele falou assim, cara, vamos tentar diminuir a sua medicação. Você pensou, pô, vou morrer então. É, tá errado, claro. Porque eu falei que eu tinha que tomar, senão eu morria. Toma 10 anos isso. Não, alguns anos só depois de diagnosticado vão ter que tirar o medicamento. É, pô. Então vamos lá, diminuiu pela metade. Passei um mês bem, ele falou, vamos fazer mais exames e tirar a medicação. Tirou, passei bem. E depois de 12 anos, descobri que eu não tinha hipertensão. Ah, aí, olha aí. Por não é isso, tranquilo isso? Por isso das alergias hoje em dia. Também, né? Tomou tanto remédio. Eu vida por isso. Ficou mexendo no coração aí, desregulando o coração. O coração tá mais fraco agora. O coração devia estar forte. O coração tava bombando. Mas, ele deixou o coração em stand-by ali, ó. Ele, acho que eu não posso ser tão alegre. O coração de Gabriel Asmar hoje é um Wesley Zop ali, todo gordão, todo zoado. Porque falaram pra ele, fica quieto. Cheio de teta, cheio de teta. Coração com teta é o pior coração. Exato, que é dois coraçãozinhos de frango. Porque a teta do coração nasce no formato de coração. E aí é isso, agora o menino tá doente. Não confie cegamente em diagnósticos médicos. Ou já não. Ah, entendi isso aí direto. Vou ter que ir num outro proctologista. Boa! É isso que eu vou fazer. Eu acho que é melhor você ter uma segunda opinião. Acho que o Gabriel Asmar passaria no passado, falaria com ele e veria o seu eu chorando, afinal, do tomaria uma dedada. Acabou de receber o recado. É, então ele falou, calma. Não confie. O meu eu do futuro não vai me visitar mais? Ele, não, vai morrer de câncer no cu. Tanto exame que você vai fazer. Confiou no médico, morreu depois de 2 meses câncer no cu. Câncer no cu súbito. É o pior câncer. Exato. Pra encerrar, então, aí, ó, já estamos perto do meio-dia, já falamos bastante... besteira. Ah, que tem que chegar aí pro almoço? Ah, não. Não fala perto do Zop, não, por favor. Eu acabei ouvindo aqui. Eu não podia. Hoje ele não pode. Ah, eu não vou poder ficar. Uma dica. Uma dica aí pro meu eu do passado. Né? Vou vestido de Angolana Maravilha também. Ah, é porque eu já tinha devolvido a fantasia. sim. Pode usar na gorda. E aí eu vou falar pra ele, ó. Normalmente o seu chefe vai ser mais burro do que você. Aceita isso. Não é porque ele é seu chefe que ele é inteligente. Às vezes ele é burro. Não é porque ele está num cargo maior que o seu que ele é melhor que você. É, não, não. Ele é burro. Ele só ganha mais que você. É, exato, exato. Ele só ganha mais que você e às vezes ele é... Ele é burrão. Entenda isso, entenda isso. É. Lida com isso. É. Assim você não se frustra. Exato, exato. E... Então é isso. Essa era... É... Não, mas essa dica você podia falar para nós três também do passado, né? Não só para o seu eu. Mas ele vai falar para vocês que... Não, você dá essa dica e a segunda dica é espalhe essa palavra. É, espalhe a palavra. Muito bem, rapaz. Então vamos encerrar aqui esse episódio. Agora eu tomei um susto, meu coração acelerou, rapaz. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você viu um vulto? Eu vi um vulto, mas era o vulto do microfone aqui que tá na orelha, sabe? Do fone que tava no... Aí eu tava vendo um vulto aqui, deu, eita, que porra é essa? Futuro, é... Porra. Ué, Sop. Foi o chefe que ouviu? É. Ué, Sop, mais algum comentário aí? Tô... Deu um comentário definindo... Qual a patologia correta? A pessoa que tem estudo é diferente. É, né? Sim, é verdade. A gente falou aqui, câncer do cu súbito. Né? Tem um câncer específico que é o câncer cúbito. Explicado pela salame aqui. Sim, sim, sim. Ó, o Gabriel já não morreu porque as doenças disputam entre si quem vai matá-lo. E até hoje, pelo menos, tem umas 30 que empatam. Sim, então, sim. O Ismael, que também é um diagnostiqueiro. É, desde da alergia ao amendoim ao pulmão renal. É, pulmão, filha da puta. O Wesley Zop aí, o seu tchau pra moçada. Pô, desculpem todos esses meses que estamos sem gravar. Foi meses? Não, acho que faz 15 dias. Ah, que pra mim faz meses que eu sinto tanta falta de vocês dois. Não, mas domingo que vem vai estar. Sinto agora, falta da galera. Agora a gente vai voltar. E, ó, do jeito que a gente tá voltando. Ó, tá vendo? Não, mas, ó, frequente, firme não. Isso que eu ia falar. Frequente, frequente. Frequente. Firme não, flexível. Pelo amor de Deus. Não tem como voltar firme não. Não, só se o ano passado começar hoje fazer exercício. Começar já! Exato. Não para nunca de fazer exercício. E agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam, nos deram belas dicas, belas doações e belos estimulantes sexuais que a gente nos punhetaremos durante uma semana. Exato. Ainda mais voltando pro passado assim, né? Pô, maravilhoso. Você gosta, né? Muito bem, Gabriel Asmar, seu tchauzinho pra galerinha. Tchau, tchau para toda a galerinha que acompanha esse episódio e também é fã de trajes de viagem no tempo. Sim, e sim. Mulher Maravilha, que é o melhor. É mais fácil. É fresco. É mais fresco. Fresco, igual essa água. Fresco, cara. Muito bem, obrigado a todos que participaram, aos nossos eus do passado que estão ouvindo, aos nossos eus do futuro que vão ouvir, aos nossos eus presentes que estão gravando. E aí, rapaz, essas dicas talvez não sirvam para o nosso eu do passado, mas serve para você que está presente, agora, ouvindo. Saiba tudo, exercite-se, não confie nos médicos, tome uma dedada para deduzir o imposto de renda e... Né, o seu chefe é um ignorante, sabe isso? Ainda mais se ele for médico que dá dedado. Pelo amor de Deus. Até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau, sobe a música. Você não encerrou ainda? Ah, não, mas pra poder acabar a coreografia, né? Encerra logo essa porra. Começar de novo a música. Yeah.